1001, pronto para cópia. Prossiga. Ilhéus, nível 140, via Golf 677. Pista 28, curva à esquerda da saída Coral. Controle 119.35 e o transpondo é o 5142 para o TAM 3661. Tente autorizar Ilhéus 140, Golf 677. Pronto, 28, curva à esquerda na saída Coral. 1935 é o controle. 1-4-3 transponder, o 3661 está pronto para o pushback acionamento do 1. Autorizado, 3661, chame tarde. Já pushback acionamento do 3661. E mantenha. Chame Sol 1219. Mantenha a eco esquerda e chame Sol 1219-638. Controle, desça para 5000, a chegada é a CARI, o ajuste no 095. 5000 na CARI, amigo. O 7, após conforme plano, pista 28 em uso, curva à esquerda na saída Gole. Na saída Gole, mantém a radial 259 por 80 milhas, após direto, posição BDEV. Controle 119.35 e o transpondo é o 5135 para o Gol 1394. Aprovado 360 Galeão. E a rota do plano de voo, 0 BDEV, para 2857, segura para Zulu 19, Drone 714, Gole 259 por 80 milhas, voa BDEV 5135, 1935, 1394. Esquerda após portão 10, chama pronto, 1394. 1394, esquerda após da palavra. Só então, vou confirmar um para o 3661, na saída é a Coral 1? Saída Coral, com curva à esquerda. Olá, boa tarde, decolagem da 10, não é? Qual é o senhor 6320, Leitrão na eco? 6320, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6320. O 361 na guarda, coordenação. Paciente, vai prosseguir no pushback acionamento do 361. Querido 230, chame Recife 1288. Recife 288, querido 230. Tango Kilo Romeu Oscar, pronto cópia. Cirino 040, plano Yankee, pista 97, curva direita, da El apoia direto Siri, controle 1935 e o transponder 0153. Pátio 5, chame a torre agora 18.6 para acionamento, táxi de decolagem, POB. Entende. 61 no solo. Ok, saída Coral 1. Coral 1, obrigado. Quilo Romeo Oscar, adiante. 190, pista 28, com primeira curva à direita, saída Aron, transição Aracaju, controle 119.35 e o transpondo é o 5146. Tende 190, conforme rota do plano, Golf 677, decola da 28 com curva à direita, saída Aron, transição Aracaju, controle 1935 e o transpondo é 5146, 735-66. Correto, no portão 9, chama pronto, 3566. Chamará, 3566. O gordo 74190, Recife. 620, 6320. 6320, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição, 6320. Gordo 74, o ajuste no 095. Confirmando 190 para Recife, tá pronto para a cópia? Pronto, para chegar. para o táxi Gol Uno 806, estamos com POB de 120, autonomia 2:10, até na Recife. Cliente, aguardo no 806. Aguardando. 74 Recife 190, pista 28, curva direita, Aron, transição Aracaju. Aron, transição Recife. Correção, Aron, Recife, controle 119.35, 5155. Recife 190, decola 28, direita, Aron, Recife, 1935, ao controle 5155, é o Gordo 74. Acione, chama para o táxi. Acionar, chamada para o táxi, o Gordo 74. 806, livre táxi, pátio 3, Kili Alfa, Del Ponte, Esperador 28, na minha escuta. Confira. Livre táxi, via pátio 3, até o ponto de espera na minha escuta. Pátio 3, Kili Alfa. Solo Gol no 600, no 6, está pronto para o push e acionamento. 600, aguarda no 612. Gol no 806, copiou o solo? Ok, está mantendo aqui a posição. Ok, livre táxi, pátio 3, Kili Alfa na minha escuta, o Gol 1806. Pátio 3, Kili Alfa na sua escuta, Gol 1806. Kilo Romeo Oscar, chame para o ingresso. Mil, Júlio. Baixou e travou. Chame avistando, pista 28. Reportará avistando 28, Gol 1924. Operação instrumento, chuva forte, 400 pés com 2 mil metros de visibilidade, a pista é 28. Salvador não está operando instrumentos, viu, capitão? Operação instrumentos. Após o voo, pode prosseguir, o 6320, remoto no 3. Posso, remoto no 3, 6320. Ligação no estabelecimento. Chama o Papa 9 agora, o Cristiano. Oi, velho. Salvador, o 7301 está pronto. O Papa Romeo X-Ray, comigo, Capitão 6. Fernando Aracaju. Juliette. Transponder 22. First 128.8, back up. Alfa Juliette pelo Pátio 3, tá 306 até o ponto de espera, tá livre. 18.5, ajuste no 095, uma boa viagem. Tá pronto, 18.5, obrigado. 35400, reduza para 250, desça para 6.000, 1.015, pista 28. Para meia dúzia de 1.000 com 1.015, reduzindo para 2509. Com a equipe do solo, após o Oceané parquear no 9, está autorizado. Gente, após o Oceané, coordenação equipe solo, está autorizado. Está 3665 abaixo. Na mesma rua. 61? Pode prosseguir, 3661, frente. Obrigado, prossegue Alfa 3661. A pista 17 está afastado 12 milhas. Sim, Matheus, tá bem no eixo, onda 35. Positivo. À sua direita, você tem uma aeronave da TAM passando 7000, é um Airbus 319. Jolie 370, toque agora a frequência para 128. Avenida Praia de Guarujá. 9500 até 4000, autorizado. 9500 está aqui nessa avenida. TP 5400 até 5000 com 210 nós. Número 4, por favor. 5000 com 210. 3 após o fio. 5000. 32, pode dar aquele ideia, muda. Até escuta daqui no controle. Uno 924 no solo 56, libere na próxima esquerda, taxiway delta. Mantenha a posição, liberar, solo 121 no decimal 9. Livra a próxima esquerda, 219 na delta, voo 1924. Apatango Kilo Romeo Oscar, autorizado, decolar, pistão 97, 210 graus, 17 nós. Foi Salvador, voo 1806, voo pronto. Gol 1806, mantenha ponto de espera, pista 28. Está mantendo ponto de espera da 28, gol 1806. Vitória de Juliette atinge 2000. Cruza 2500, então. Positivo, 9500, desça para 3000. 3000, peça, 9500. Juliette, gol 1924. LS esquerda, proa 350, mantenha 3000, está limitado pelo localizador. Esquerda 350, mantém 3000, limitado o máximo, 3950. Vitor Índia Juliette, aeronave informada anteriormente da TAM, o Airbus, está na sua posição de 12 horas, 4 milhas e meia, curvando para o localizador, a 3000 pés. Ciente, Júlio. O Júlio vai ser na retaguarda do mesmo ou... Vai aguardar outro carro. Negativo, é o número 2 para pouso, Vitorinho e Juliette. Que maravilha, cara. O táxi 165 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternando Maceió. Serra, serra, controle e mantém escuta. Táxi, pátio 3, Kili Alpha, até o ponto de espera da 28, na minha escuta. Pátio 3, Kili Alpha, mantém a escuta, 1600. Para o táxi 3566 com 125 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando o Recife. Dia, livre táxi, pátio 3, Kili Alpha na minha escuta, até o ponto de espera da 28. Gente, na sua escuta, Kili Alpha, pátio 3, até o ponto de espera da 28, tá 3566. Ok, negativa aproximação ao Salvador, está abaixo dos mínimos para o helicóptero. Gol 1806, informação de tráfego, Papa Alfa 32, decolou da pista 17, está mantendo a radial 198 do VR Salvador, cruzando aproximadamente 600 pés, subindo para o nível 040, se afastando. Autorizado decolar, 200 graus, 169. Paciente do tráfego, autorizado a decolagem, voo 806. Autorizado, vai voar 12 milhas para retornar com curva esquerda. Direita para 80, descendo para 3000, é isso? É. Vamos lá então. O TAN 9500, localizador 3000 ILS autorizado. Cheque o trem, chame a torre, frequência 1186, TAN 9500. Quem está no ILS agora, vai chamar a torre, TAN 9500. Kilo Romeo Oscar, seu controle de Salvador, contato radar, saída da EL, suba para o 40. Ok, subindo para o 40, quando está curando o visual, estamos no PQ acender ao 040. Tá, ok. O senhor já está visual e quer modificar para o 45, é isso? Estou em controle visual, quero modificar agora, então fique visual para o 45. Positivo, modifica 1600, mantendo ainda a proa subindo para o 45. Mantendo a proa subindo para o 45. Trip 5491 no controle de Salvador, ajuste 10 no 5, desça para 6000, chegada de pit, pista 28. 0, chame o controle, 119, decimal 35. 935, obrigado. Posso te esperar na 18,6 com 1015 no ajuste, bom serviço, tá 3566. Realizador, livre LS, aguarde transferência. 320, esquerda, livre, GLS Zulu. Zulu, Liet. Controle Gol 1806, boa tarde. 806, controle, contato radar, faça 2000, câmbio. Câmbio. Boa tarde, 19500, tá uma milha do céu, machado pra lá. Ah, 9500, chame avistando. Contra, tá no 9500. Eco Zulu Novamba, vetoração, curve à esquerda, vai na proa 195. Em caso de falha de comunicações, vai voar para Ipite ao passar a radial 065. Proa 5, limitado para caso de comunicação, limitado pela 165. Noite 06, sua saída é Aron, confirme. Aron, frente. Boa noite 06, para sua informação, tráfego posição de 11 horas, 12 milhas, rumo sudeste a 5 mil pés. Frente, tem o que quer. Tripe 5400, esquerda 320 para o localizador, desça para 2000, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 320 para o lock, desce a 2000, 5400. TP 5491 na velocidade 2109. 2110, TRIP 5491. Excelon Novamba autorizado para 4000. 4000 na venda. Aumento para 9500. 210 graus, 129. Eu acho que eu vou direto autorizado. Direto Siri, obrigado. Vitorinha Juliette, interceptou o localizador? Interceptando, senhor. Ok, em aproximação ILS para pouso, cheque o trem, torre 1186. 186, abaixou e travou na fábrica, Julie. Trip 5400, redução para aproximação e cheque para pouso. Sente está em redução, 5400. Vou Vitorinha Juliette. Vitor e Juliette, chame final normal, pista 28. Eu li. ADC para o 5000, trip 5491. Meia. Tarde, azul 4196, tá passando Jonas, tá cruzando 210 para 150, nossa informação, e olha só. Azul 4196, Salvador, desça para 6000, ajuste 1095, 250 na velocidade. 250, descendo para 6000, com 1025, azul 4115, azul 4196. Positivo, big. Te mantenho. TAM 9500 no solo 04, liberou a esquerda, mantém a posição, solo 1219. 19, mantém, boa. Boa. 4, eu não entendi. 1700. Ok, 1700, ciente. Boa tarde, está 9500. Receptou o localizador. Tá, foi LS 5400. Ciente, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. 186, até logo mais. Até, Eco Zulu Novamba, vetoração para o ILS. Direita para o 180, desça para 2000, tem o limite o localizador. 80, 2000, limitado pelo Loco 90. Afirmativo. Qual é a sua velocidade agora? 155 de indicado, senhor. Mantenha essa velocidade e aguarde instruções desse controle para reduzir. Lembra. 355-491, a velocidade solicitada é insuficiente. Quando for possível, reduzir para 180. Reduzindo para 180, 355-491. 491 reautorizado para altitude de 3 mil pés. Para 3 mil pés, o trip 5491. Uma Juliette, 9500. 9500.9. Bate 9, 9500. Quatro na hotel, mantém a posição e chama a torre 18-6, o 7-4. Na hotel, mantém 18-6, a torre, o gordo, 7-4. Poxa, né, 6315, tá pronto para a cópia? Prossiga, por gentileza, né, 315. Nível 380 para Guarulhos, está autorizado. Via Uber Whisk 50, pista 28, curva à esquerda, saída Gole. A saída Gole, mantém a radial 259 por 80 milhas, após direto Wildes, controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5172, para o 6315. 380 nível, da decola 28 esquerda, informe Whisk 50, na Gole, mantém a radial 259 por 80 milhas. Após posição Eldis, controle de saída 19, decimal 35 e o transponder 5172, da janela 6315. Correto, 6315, chama pronto. Obrigado, no 5. Solo, gol 1394. Espeque acionamento, portão 10, visual, busca partida. Gente, está autorizado, 1394, chama táxi. 1394. Gente, pista livre então, chame o solo. Livre hoje, olha. Carro visual a 900 pés, trip 5400. Autorizado o pouso pista 28, 200 graus, 149. Trip 5400. Livre pouso na 28, trip 5400. É, tio, o Vitorinho de ajuda. O vento apresenta rajadas, é Salvador, é o 5400 da trip. O 41 Novamba, curve à direita, vou ir na proa 210. 210, Novela. Deixa ali, mantém 28, tanto 3661. Trip 5491, ventilação para sequenciamento, esquerda, proa 150. A intenção é navegar 10 milhas nessa proa para retornar com curva direita. Afirmativo, esquerda 150, descendo até 3000, trip 5491. E 5400, no solo 110, libera esquerda, solo 121, decimal 9. Tenente, libera a esquerda na delta, solo 219, até logo. 5491, está cruzando a linha do litoral, altitude 5.800, reautorizado para 2000. Afirmativo, reautorizado para 2000, trip 5491. Para o 874, hein? Chan 3661, no pista livre, autorizado a decolar, 220 graus, o nome é nosso. Autorizado a decolagem 28 da 3661. Reportando da Juliette, você pode confirmar qual é o nosso parte de parada? Aqui no meu sistema está a posição 1, do parte 1, mas ele confirmar com o Cover. Gente, a gente vai devagarinho aí até a Juliette. Trip 5491, direita proa 230 para o localizador. Direita 230, trip 5491. Posição antes da Juliette. Antes da Júlio. Oi. Para quando sai, por gentileza, senhor? É, ONU 50, nós, trip 5491. 2, chame o controle. 199, decimal 35. 1935, 3361, no Bonfácio. 3000, mantém a proa ainda, o azul? Ainda na chegada. Ciente, 3000. Se aborda 3 horas e 40, Campinas. 1, passando o Mickey do Ferro. 3661 é o controle, contato radar. Ainda na sessão 394. Vitor Indy Júlio, após o voo, vai prosseguir até a Quebec, vai reportar na Quebec para o cruzamento. Positivo, grande parte, o Lima Mãe de Quebec reportará para o cruzamento após o voo. Colagem, meu nome é 00. Do 4116, vetoração para sequenciamento, direita proa 060, vai navegar 10 milhas no máximo para retornar com curva esquerda. Reitero, proa 060, 3000 para o azul, 4116. 060, direita, vai navegar para umas 10 milhas e aguardando vetores para o final. Patatango, Ecos 190, curva final normal, pista 28, vento 220 graus, 129. Novembro. Autorizado o cruzamento. Voando 74, lindo cruzamento. O 600, decola o 14, chame o controle 119.35. Percebo, boa tarde. Boa tarde, jogou o 600. O 600, controle, meu cordial, contato radar. Trip 5400, prossegue para portão 1. Afirmativo, portão 1, 5400, tá mantendo posição, guardando instruções de táxi. 394, pátio 3, Kili Alfa do ponto de espera da 28, o ajuste no 095, quando pronto 186, uma boa viagem. Positivo, incrementado agora pátio 3, Kili Alfa, 286, ponto pronto, 394 agora. Primeiro trem.